Panorama Agrícola para 22 de dezembro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de 22 de dezembro, quarta-feira, de lua cheia. Na mesa de som está o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Confira na entrevista de hoje do Panorama Agrícola a qualidade nos alimentos na região da Grande Florianópolis. No Professor da Terra, Silvano Breda fala sobre o milho verde. Uma dica que pode mudar o seu dia. O bolo fica com um gosto de caramelo e mais dourado se você polvilhar a forma com açúcar ao invés de farinha de trigo. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Fique agora com o Professor da Terra. Olá! Hoje vamos conversar sobre uma dica para quem trabalha com lavoura de milho verde. Essas lavouras são mais comuns na faixa litorânea do nosso estado e nos chamados cinturões verdes, próximos às cidades maiores. Pois bem, o milho verde, além de ser consumido cozido, também é muito utilizado para a fabricação de pamonha doce, pamonha salgada, e tornou-se um mercado garantido e uma boa fonte de renda para muitas famílias de agricultores. Pois bem, também acontece que quando o milho verde é colhido, a planta que fica na lavoura também pode e deve ser aproveitada, seja como uma simples cobertura morta ou a sua incorporação no solo. Mas alguns produtores estão sendo mais espertos ainda e fazendo a engorda de gado com os pés do milho verde depois da colheita das espigas. As plantas são picadas, servindo para uma silagem de excelente qualidade e que vai estar disponível em qualquer período. Afinal, engordar algumas cabeças de gado, principalmente na época em que falta pastagem nativa, sempre foi um bom negócio e, para as pequenas propriedades, uma importante renda a mais. Como a produção do milho verde é escalonada durante todos os meses mais quentes, fica fácil para o produtor, até mesmo em conjunto com os vizinhos, administrar um esquema de utilização da silagem. Então, aproveite, converse com o extensionista aí do seu município, mãos à obra e bons lucros para você. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola entrevista José Orlando Borghesan, gerente regional da EPAGRE em Florianópolis. O assunto: os principais desafios e conquistas do ano de 2010 e os desafios para 2011 aqui na regional de Florianópolis, Borghesan. Bom, nós estamos num programa de qualidade de alimentos. Então, juntamente com a SEASA e os municípios, os nossos técnicos da EPAGRE dos municípios, nós estamos na reta final de desenvolvimento do programa da rastreabilidade, né? Que é o monitoramento do uso excessivo de agrotóxico. Então é um programa que também participa o Ministério Público. Isso vem trazer mais tranquilidade e segurança a todo o consumidor de hortifruti e granjeiros. Paralelo a isso, nós temos algumas ações implementadas no campo, que é o SPDH, o Sistema de Plantio de Hortaliças, o Sistema Direto de Plantio de Hortaliças. Isso vai reduzir drasticamente o preparo de solo, a utilização de agrotóxico e também reduz muito o custo de produção para o agricultor. Estamos trabalhando isso na cultura do tomate, das hortaliças, do chuchu e assim, uma boa aceitação e um grande resultado. E nós pretendemos que no ano de 2011 esse trabalho se estenda a todas as atividades de produção na região da Grande Florianópolis. E nós esperamos que com isso a gente dê essa garantia alimentar e produtos com qualidade e abrir mais, aumentar o consumo do hortifruti granjeiros, que hoje é tão temido em função dessa polêmica do descontrole do uso do agrotóxico na região. Com relação a 2011, Borghesan, isso passa também pela implantação do SC Rural, correto? Isso, o SC Rural já estamos fazendo um processo de divulgação, agora em 2010, e em 2011 já estamos com alguns projetos alinhavados. Um deles é uma comunidade no município de Angelina, onde já estamos num processo de construção de uma cooperativa destinado a que os produtores assumam um laticínios que há uns oito anos atrás foi construído para essa finalidade de fazer agregação de valor na atividade leiteira. Perfeito. Agradecemos ao gerente regional da IPAGRE em Florianópolis, José Orlando Borghesan. Obrigado pela entrevista. Beleza, muito obrigado. Lançada a Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina 2009-2010, o trabalho do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. A síntese traz importantes informações de mercado sobre carnes, leite, soja, milho, trigo, arroz, frutas, pescados e outros. O chefe do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, René Dorff, destaca que a síntese contém informação estratégica para o produtor. Então, se considerarmos cada vez mais importante no cenário mundial a informação para a competitividade da agricultura, representamos na síntese esses elementos que servem para a coordenação de cadeias, no qual estão aqui representados a FETAESC, a OSESC, a FAESC e outras entidades que dele demandam. Que a síntese, da forma como está, continua sendo um instrumento valioso, estratégico e dinâmico para todos esses setores na agricultura em Santa Catarina. Já o secretário de Estado da Agricultura, Enori Barbieri, observa que a síntese é indispensável para o agronegócio. Na verdade, ele é o diagnóstico real do que esse Estado produz, mas acima de tudo da potencialidade que esse Estado tem. A síntese é um livro indispensável, é uma estatística indispensável para qualquer atividade que tenha relacionamento com o agronegócio, com a agricultura catarinense. Não há como se fazer nenhum planejamento se não for baseado pelas estatísticas reais desse trabalho muito bem elaborado, que tem sido exemplo para o Brasil inteiro e tem dado o agronegócio brasileiro as oportunidades que Santa Catarina oferece. A síntese também é importante para a Federação da Agricultura, conforme o seu presidente, José Zeferino Pedroso. Bom, nós da FAET somos muitos anos grandes utilizadores dessas informações. Nós não temos um departamento econômico, um departamento de estatística dentro da nossa federação, e nos valemos dessas informações precisas que o Instituto CEPA sempre tem nos acudido. Para a FETAESC, a síntese ajuda no planejamento, como salienta Maria das Graças Darós. Bem, a síntese anual para nós tem sido uma ferramenta, né? Para que a gente possa, de fato, ter os conhecimentos mais recentes do que está acontecendo na agricultura catarinense, na agropecuária catarinense, e a partir disso a gente está fazendo as nossas avaliações dentro daquilo que a gente tem o conhecimento do trabalho com os nossos sindicatos na base, e a gente possa estar fazendo muitas vezes até o nosso norte. A síntese tem sido o nosso norte de trabalho e de fazer as nossas previsões para os próximos anos. Faz parte da síntese deste ano uma pesquisa ainda não conclusiva sobre empreendimentos familiares de agregação de valor e redes de cooperação da agricultura familiar no estado. O diagnóstico apurou que há em Santa Catarina 2.030 agroindústrias familiares que processam produtos agropecuários, além de 484 empreendimentos que trabalham com turismo, artesanato e prestação de serviço, e 500 redes de cooperação. Esse levantamento também constatou o retorno do meio urbano para o meio rural de uma parcela superior a 800 pessoas que estão voltando para casa a fim de trabalhar com agroindústrias familiares, conforme a economista Janice Reiter. Retorno ao meio rural para trabalhar nas agroindústrias e outra atividade. Foi perguntado, alguém voltou para o meio rural para trabalhar nesses empreendimentos? 334 homens, 133 rapazes, 288 mulheres, 87. Ou seja, mostrando que isso tem um valor para a questão de êxito, para a questão de permanência das pessoas no campo. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.